por causa dessa pressa se perdeu um mundo de coisas que podiam ser nossas. Se a gente tivesse calma, devagar se atravessa. Sei que chego onde quero, sei que qualquer laranja espremida tem que dar sumo. É só ter paciência, devagar se atravessa. Ser servida sem pressa, com um pouco de calma, meu bem, a gente eu chego.